Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. E se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da oração e quero ouvir com vocês por que nós precisamos orar se Ele já nos deu a vitória. Não sei se você já ouviu alguém falar, olha, eu não preciso pedir porque Ele já sabe de tudo que eu necessito, Ele já sabe de todas as coisas, eu não preciso falar. E, na verdade, esse é um engano. Na verdade, a palavra de Deus não nos orienta dessa forma. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa questão, sobre o porquê da necessidade de nós termos uma vida de oração ativa, de nós nos mantermos, termos essa postura. A gente fala um pouquinho sobre esse assunto essa noite. E eu quero falar contigo que Jesus mantinha, e durante todo o seu ministério, você vê Jesus mantendo uma postura de oração. Jesus tinha o hábito de orar. Jesus tinha o hábito de estar se retirando para orar. E quando eu falo orar, você está em contato com Deus, em comunhão com Deus, buscando de Deus uma direção. A oração não é algo formal, não é algo que se enquadra dentro de um padrão, não é uma receita de bolo, não, a gente não está falando de religiosidade, a gente está falando aqui de você conversar com Deus, de você viver próximo ao Senhor, trazendo, ou seja, de Deus aquilo que Ele tem para você, buscando nele a direção, buscando dele um fortalecimento. Na verdade, Jesus nos mostra, pelo seu estilo de vida, que a oração é algo muito importante para a gente. E que a gente precisa, como crentes em Jesus, a gente precisa ser homens e mulheres de oração. Posso ouvir um amém isso aí? Amém. Eu estou apresentando para vocês aqui, pelo menos 7 motivos pelos quais Jesus orou. Isso aqui são alguns. Eu finalizei com 7, coloquei 3 pontinhos, porque a gente podia falar muito mais, né? Você vê Jesus orando antes dele iniciar o ministério, quando Jesus é batizado, Jesus foi batizado nas águas, e dali ele se retirou, passou 40 dias jejuando e orando, se preparando para o que viria pela frente, para o seu ministério. Jesus mostra ali uma postura de oração. Depois a gente fala um pouquinho, a gente vê que Jesus ora antes de escolher os seus 12 apóstolos, aquela equipe, o time de Jesus, a equipe que Jesus escolhe para liderar, ou seja, para suceder, para ficar após ele. Na verdade, aqueles 12 homens ali foram homens que mudaram a história. Eles começaram a igreja primitiva e foram discípulos de Jesus, que foram formados por Jesus. E Jesus, uma noite antes, Jesus se retira para orar. Antes de Jesus nos ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus estava orando. A Bíblia diz que Jesus estava orando e, de repente, um de seus discípulos chega: Mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus: cara, quando vocês orarem, orarei, vocês vão orar dessa maneira. E Jesus ensina aquela equipe, aqueles homens e mulheres, a oração do Pai Nosso. Antes da transfiguração de Jesus, Jesus se retira para orar. Né? Estava lá com ele Pedro, Tiago e João, eles estavam ali. E a Bíblia diz que antes de Jesus ser transfigurado, da glória do Senhor vir sobre ele, ele resplandecer, né? Ele estava orando. Na última ceia, Jesus ora com seus discípulos, né? Ao repartir o pão, agradecendo. No Getsêmane, Jesus, no momento de aflição, antes da sua crucificação, antes do seu martírio, Jesus, ele se retira para orar. E a palavra de Deus, ela mostra para a gente que Jesus estava angustiado, com o coração, vendo tudo aquilo que iria vir. E ele chega e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus vai lá buscar um conforto, buscar um fortalecimento, buscar uma direção. Na cruz, você vê Jesus orando pelas pessoas, né, Pai? Não esquenta com o que eles estão fazendo comigo, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava em todo o tempo orando. Jesus orava quando, por um milagre ou outro, né? Muitas vezes, quando a gente olha para aquele milagre dos pães e peixes, Jesus orou de uma forma diferente, não pedindo nada, mas agradecendo: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Então, a oração é um estilo de vida. A oração é algo que Jesus deixa para a gente. Muito mais do que as palavras de Jesus. Olha, vocês precisam orar, vocês precisam orar. Ele mostra para a gente na sua vida prática como a oração é importante na vida daquele que está aliançado com o Pai. Como a oração, o papel da oração, ou seja, o papel que a oração tem para nos fortalecer, para nos levar próximo ao Pai. O apóstolo Paulo, eu peguei apenas dois versículos, ele vai falar para a gente: olha, orem sem cessar, sejam pessoas de oração, orai sem cessar. Depois ele vai falar o seguinte: perseverai na oração. Paulo ensinando a Timóteo, que seria o pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja, ele passando a bola ali para Timóteo, orientando a Timóteo, antes de qualquer coisa, antes dele falar qualquer recomendação, olha, como ele iria lidar com os idosos, com os homens, com as mulheres, como ele iria lidar com os, né, como seriam escolhidos os diáconos, os bispos. Paulo fala o seguinte: Timóteo, antes de tudo, cara, antes de qualquer orientação, eu exorto que você use a prática de súplicas, orações e intercessões. Você vê isso logo no começo da primeira carta que Paulo escreve a Timóteo. Então, oração é algo que tem peso. Oração é algo que é importante para nós. E o livro de Atos, capítulo 12, ele fala para a gente uma história muito interessante. Uma história do início da igreja, uma história onde você vê a igreja se formando e onde você vê um daqueles apóstolos, que foi Tiago, ele é morto ali. Herodes pega aquele apóstolo e também prende Pedro, porque isso pareceu bem aos judeus, né? O próximo a morrer pela espada seria Pedro. E ele conta, esse trecho da palavra conta uma história bem interessante, eu vou ler com vocês rapidamente aqui, e vai mostrar para a gente o poder da oração. Diz assim: o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Eles estavam ali antes da Páscoa, tendo o prendido, lançou Pedro, agora falando de Pedro, no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa e depois ia pegar Pedro e passar a espada nele. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Diga assim: mas a igreja orava intensamente a Deus. A igreja estava orando. Parece que quando a igreja vê que Pedro, vê o que acontece com Tiago, e vê que Pedro está preso ali, a igreja começa a orar. Aquela nova igreja que acabara de surgir começa a interceder pela vida de Pedro, e eles se reúnem em oração, né? Em verso 6, na noite anterior do dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e tocou-lhe no lado de Pedro e acordou, né, e depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e o anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E Pedro agora sai com o anjo, né? E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real ou o que se fazia por meio de um anjo. Ele vai falando, né? Passaram-se pela primeira e segunda guarda, verso 10, chegaram ao portão de ferro onde dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminhado ao longo de uma rua, de repente o anjo deixa Pedro. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente estava reunida orando. O que eu quero dizer para você é que naquele mesmo momento que o povo estava reunido orando, Deus estava fazendo milagre na vida de Pedro. O povo estava ali intercedendo, Deus, guarda a vida de Pedro. Guarda esse homem, pai, esse é um filho teu. E no momento que a igreja se posiciona para orar, Deus promove milagre. Óbvio que Deus poderia livrar Pedro de outras formas, que não fosse através da oração, mas fica registrado, Lucas registra nesse livro de Atos, o poder e a importância da oração. O povo olha a situação, não se conforma, e eles começam a orar incessantemente ao Senhor. Deus abençoa, Deus livra, Deus guarda, Deus... E quando eles estão orando, algo acontece no mundo espiritual. Algo acontece e o anjo de Deus vai e Pedro é livre, liberto da morte pelo poder de Deus, mas também pelo poder da oração daquele povo. Você crê nisso? Diga amém. Por isso eu quero dizer para você que há poder na sua oração quando você ora eficazmente. Você recebe isso? Diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, há poder quando você ora eficazmente. Da maneira correta. Há poder na sua oração. Algo acontece. Quando oramos da maneira certa, quando oramos de maneira eficaz, nós ativamos algo no mundo espiritual. E eu preciso reconhecer que essa é uma verdade bíblica. Eu não posso deixar isso de lado. Se a Bíblia é tão clara em me mostrar, se Jesus me mostra através da sua vida, se os apóstolos me mostram através da sua palavra, se há testemunhos de que pessoas foram libertas através da oração, eu não posso deixar isso de lado. E eu quero motivar você a ser uma pessoa de oração. Eu quero motivar você a ter uma vida de oração sozinho, seja onde for, em casa, no seu trabalho, no seu carro, você pode orar sozinho. Seja uma pessoa de oração na sua congregação, na sua igreja, com o teu time. Quando nós oramos junto aqui, algo de especial acontece. A mão de Deus, a gente move a mão de Deus através da nossa fé. Não pense você que quando você vem aqui na frente, ah, eu vou lá e tal, e vou porque o pastor chamou. Não, quando você vem aqui, motivado pela sua fé, Deus tem milagre para você. Quando você se coloca nessa posição, Deus, eu confio em ti, eu espero em ti. Eu sei que tu estás comigo. Deus vai honrar a tua palavra, Deus vai honrar a tua fé. Ele quer honrar a tua fé. E eu desafio você a crer nisso que eu estou falando aqui. A gente vai declarar isso. Olha, quando você ora conforme a palavra de Deus, não há possibilidade de Deus dizer não. Posso ouvir um amém? Vou repetir. Quando nós oramos em conformidade com a palavra de Deus, em nome de Jesus, não há possibilidade de Deus dizer não. Amém. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Ele é fiel àquilo que Ele promete. A Bíblia diz em Coríntios, Paulo falando para a gente, olha, em todas as promessas que foram feitas a nosso respeito, a meu e a seu respeito, em todas as áreas, todas nós temos o sim e o amém. E você precisa acreditar nisso. Quando você ora em nome de Jesus, quando você ora segundo a vontade e a direção de Deus, é certo que Ele te ouve. Você recebe isso, diga glória a Deus. Primeiro João vai falar assim para a gente, e esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Beleza. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Interessante que esse é um versículo muito claro. Mas para os mata-fé, ou para os incrédulos, enfim, eles vão olhar esse versículo e falar o seguinte, não, mas espera aí, eu nunca sei se é da vontade de Deus, né? Se orar segundo a vontade dele, mas eu não sei se Ele quer me curar hoje. Eu não sei se Ele quer trazer um milagre para a minha casa hoje. Eu não sei se Ele quer trazer um milagre na minha finança hoje. E eu quero dizer para você que Ele quer. Que Ele tem milagre para você. Que a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Repita isso comigo. A vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Sempre. Sempre. A vontade de Deus está expressa na sua palavra, aquilo que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que ele levou sobre si as tuas enfermidades, é porque ele levou. É porque essa é a vontade de Deus, que você seja curado, que você seja sarado, que você seja abençoado na sua área física. Quando a Bíblia diz que o Senhor se compraz, tem prazer, tem alegria na sua prosperidade, é porque a vontade de Deus para você que você seja próspero. Quando a Bíblia diz que nós seremos reconhecidos como famílias benditas do Senhor, a vontade de Deus é que a nossa família seja uma família abençoada. Então, quando nós oramos pedindo a Deus por saúde, por prosperidade, por uma família abençoada e muitas outras coisas que estão na palavra de Deus a nosso respeito, é certo que Ele nos ouve. Você crê nisso? Diga amém. Às vezes a gente, movido pelas circunstâncias, movido pela nossa alma, quando a gente perde o foco do que a palavra diz e quando a gente coloca o foco nas circunstâncias, a gente se esquece dessas verdades. Eu quero lembrar você que quando você ora, quando você abre a sua boca, é certo que Deus irá ouvir você se você ora da maneira certa, ou seja, em nome de Jesus e segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala para a gente no livro de Daniel que Daniel estava orando e ficou 21 dias orando, Daniel capítulo 10. E de repente, Daniel é visitado por um anjo e fala: Daniel, cara, você é um cara muito amado. E Daniel fica meio preocupado, temeroso, e ele fala o seguinte: Daniel, fica tranquilo, eu vim aqui porque o Pai me mandou, Deus me mandou, e eu quero te dizer o seguinte: desde o primeiro dia que você abriu tua boca, o Senhor ouviu a tua oração e me mandou com a resposta. Então, Deus, ele registra, Deus, ele recebe, e Deus tem resposta instantânea para você. É por isso e por conta disso que você já deve ter ouvido o pastor Maurício falar aqui na igreja, que é uma atitude de incredulidade você ficar pedindo hoje, pedir a mesma coisa amanhã e a mesma coisa amanhã, porque parece que a gente desacredita o pedido que a gente fez ontem. Não, Deus ouviu, Deus registrou. Começa agora a agradecer, começa agora a declarar a Deus: eu ainda não estou vendo isso, mas eu, pelos meus olhos da fé, eu quero te agradecer, eu quero começar a enxergar isso, eu quero começar a gerar isso no meu coração, e o milagre vai acontecer na sua vida. Você recebe? Diga amém. Jesus vai falar o seguinte para mim: pedi e dar-se-vos-á. Perceba que Jesus, ele, embora saiba de todas as coisas, o salmista vai falar que o Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, o nosso coração. Deus te conhece melhor do que você mesmo, Deus sabe muito melhor do que você aquilo que você precisa. Coisas que eu nem sei que estão acontecendo, Deus está antenado, me dando livramento, me guardando, me protegendo. Deus sabe de todas as coisas. Mas não é porque eu sei que Deus sabe de todas as coisas que eu vou deixar de pedir, não. Eu vi Jesus pedindo, eu tenho as orientações do apóstolo Paulo, eu tenho os testemunhos que aconteceram com os discípulos. Eu preciso pedir, eu preciso abrir minha boca, porque quando você pede, você exercita a sua fé. Quando você pede, você confessa. Quando você pede, você traz à existência alguma coisa que está retida. E a vitória já te pertence, a vitória já é sua, você é mais que vencedor sobre toda e qualquer situação. Não há nada que possa te trazer condenação. Cristo já te fez vencedor sobre todas as coisas. Depende muito mais da gente, depende mais de uma postura de fé, de uma postura de nós estarmos orando, intercedendo. Por isso que a gente daqui a pouco vai estar ministrando aqui, orando contigo, você vai estar pedindo. Não é o pastor que vai estar orando por você simplesmente, mas você vai estar abrindo a sua boca e falar: Deus, eu preciso disso. Deus, a minha família está assim, mas eu já vejo a minha família dessa forma. Deus, eu preciso de uma porta e eu já vejo isso acontecendo na minha vida. Deus, eu posso estar com uma dor aqui, mas eu sou curado em nome de Jesus. Eu tomo posse da cura que Ele conquistou para mim. Esse é um momento de fé. E como nós vimos com o apóstolo Pedro, quando nós oramos, algo de especial acontece no mundo espiritual. Eu quero desafiar você a estar com seus olhos abertos, com seus olhos espirituais, para tentar entender, para tentar enxergar aquilo que Ele já fez por você, aquilo que Ele já fez para a sua vida. Você crê nisso? Jesus chega para os seus discípulos e para as pessoas e fala o seguinte: olha, até agora, vocês não pediram nada ainda em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele se incomoda com você. Ele quer te fazer feliz, Ele quer trazer para você alegria, e você precisa guardar isso no seu coração. Ele tem alegria para você, Ele tem suprimento para você, Ele tem bênção para você, Ele tem milagre para você, Ele tem vitória para você. Você recebe isso, diga amém. Ah, pastor, o senhor está sendo tão incisivo, é isso mesmo. Eu quero mexer com o teu coração, eu quero, né, fazer você refletir. De repente você chegou aqui meio desacreditado, eu estou pedindo, as coisas não acontecem. Não, Deus tem vitória para você. Deus tem nova vitória para você hoje, você crê nisso? Isso, Ele quer te dar, está à tua disposição. Que eu quero começar a orar um pouquinho com você, eu quero começar a desafiar você. De repente, olhar para aquilo que, de repente, tem roubado a tua fé, tem te trazido uma certa ansiedade, temor, medo, coisas que você tem olhado, né, e você tem, Deus, como vai ser isso? De repente, as minhas possibilidades não me permitem ver, visualizar, enxergar dessa maneira, mas eu quero olhar pelos teus olhos, eu quero olhar pelos olhos da fé. Não é pela minha força, nem pela minha possibilidade, mas é, Senhor, pela Tua possibilidade. Na Tua palavra eu me lanço. Quando Josué e Caleb se voltaram de espiar a terra de Canaã, eles perceberam uma coisa com muita clareza. Havia um exército ali, e um exército muito mais forte, um exército formado. Havia um povo que habitava em fortaleza. Jericó era uma fortaleza. Mas, ao contrário daqueles 10 espias que voltaram atemorizados, Josué e Caleb olha para aquela situação e diz: o Senhor nos levará naquela terra. O Senhor nos dará a terra. Ele prometeu. Ele prometeu. Ele fez a promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você crê nisso? Você recebe isso? Ele é fiel para cumprir.